Fiji kicked it by Saha. Impulse of someone that's standing by. Hey, you gave the samba. Is the samba came to the America too? Is the major better than you? So much of it to do. Mash gave another. And someone told me it's good everywhere. I hope that we say in a bike. Can you shake a new thing? Say it, y'all. Say, Samba, este samba que me chute malicato. É samba de Porto Velho. Samba de Porto Velho. Mas que nada, que nada. Mas que, mas que nada. O samba tomou rica de alegre carro. Você não vai querer que tu chegue no final. samba está animado. Are you going to play samba? Samba, este é samba que me chute na recate. É samba de Porto Velho, samba de Porto Velho. Mas que nada, que nada, mas que, mas que nada. O samba tá no leque de alho e cabo. Você não vai querer que tu chegue no final. Sing, sing, sing.